Bom dia, seguimores. Bom dia. Você está conectado à Rádio Noia, também conhecida como Lab Noia. Esse é o programa Caos, em sua primeira edição. Aqui quem vos fala é Urutau e hoje bateremos um papinho sobre sonhos. Sonhos, sonhos, sonhos. Sonhos que sonhamos durante a noite, durante o dia, enquanto dormimos, enquanto estamos acordadas. Esses babados que... essas imagens, essas coisas que ficam em nossa cabeça quando a gente se desconecta ou se reconecta, né? Enfim... queria falar um pouquinho mais sobre esse programa, né? Esse é o nosso programa de bruxaria. Então, ao longo das próximas edições, a gente vai chamar outras bruxas aqui também. O programa de hoje é sobre sonhos. O da semana que vem vai ser sobre oráculos. Vai ter uma galerinha convidada para esse próximo. Inclusive, se você está aí ouvindo e curte fazer uns oráculos, tirar uns oráculos, estudar oráculos... chega com a gente semana que vem. E se você chega aí hoje também, né? Tu pode mandar umas mensagens pra gente bater esse papo online. Vou ficar ligadinho aqui no babado das mensagens do Instagram. Aí a gente pode trocar, assim, né? Vocês podem mandar por escrito. Ou podem mandar por áudio. E enfim, né? Vamos trocando essa ideia. Pra começar, eu queria tirar um tarô, assim, né? Tirar uma carta de tarô. E... porque eu não planejei nada, assim, né? Pra esse bate-papo. Então acho que a tiragem de tarot pode ser bem interessante, né? Pra nos dar um rumo, né? Dar um rumo nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Então, vou pegar meu baralho e a gente já conversa. Fiquem aí com esse sonzinho de David Lynch. Remix it. Pois é isso, meus amores. Esse é o programa Caos, pra quem chegou agora, pra quem tá aí perdido. E eu tava indo tirar um tarô, né, pra gente dar início ao nosso bate-papo sobre sonhos. Vou falar um pouco desse meu oráculo, né? Eu tiro um tarô com baralho cigano. Enfim, semana que vem a gente vai fazer esse programa sobre oráculos, aí eu posso aprofundar um pouco mais a conversa sobre. Mas basicamente, né, um oráculo é uma tecnologia, um meio de desconectar com a energia do universo, digamos assim, as energias que estão em toda a parte, um fluxo, eu diria, né? Acho que é interessante pensar essa ideia de fluxo e o oráculo enquanto esse lugar de fluxo mesmo, assim, né? De água corrente, eu diria. E as respostas, né? Enquanto esse fluxo. Enfim, pra gente começar esse fluxo, então eu vou tirar uma carta, falar um pouco sobre ela e a gente começa a nossa conversa a partir desse fluxo. Olha só, gente, a carta que saiu foi a Dama de Copas, também conhecida como Carta da Cegonha. É uma carta que indica nascimento, gestação e o que mais, né? Essa gestação do porvir, assim, né? Porque vocês não estão vendo a imagem desse baralho, mas ela é uma cegonha, ela não tá voando, ela tá tipo numa praia. E tá entre a água e a areia. Enfim, né? Eu acho que é esse lugar de fertilidade, assim, né? Ai, massa. Enfim, né? Acho que a gente, né, começando esse programa agora, tá muito iniciando uma coisa, né? Iniciando uma gestação, assim. Esse programa vai ser sobre bruxaria, né? E o que é bruxaria, né? Enfim, pensando ainda naquela ideia de fluxo, né? Eu acho que a bruxaria tá muito no lugar de romper barreiras, assim, né? Barreiras de imposição mesmo, né? Porque a bruxaria nada mais é do que nossa própria natureza, né? A natureza do universo. E a gente não, assim, né? Mas não sei, assim, né? Um capitalismo, né? Essas forças que ser humano, Homo sapiens, colocou, assim, sobre a Terra pra saciar a vida alheia e o corpo alheio, assim, né? Colonialismo e, enfim, né? Essas putarias todas que a gente bem conhece. Aprisionamentos, né? E a bruxaria, ela, assim, na minha visão, ela tá muito nesse lugar, assim, de rompimento dessas barreiras, né? E aí, tudo que possa profaná-las e transformá-las, assim, né? E a cegonha, cegonha tá muito nesse lugar de nascimento, né? Essa gestação. Que, a meu ver, assim, é muito um romper de barreiras também, né? Gestar alguma coisa, né? Dar vida a uma coisa. É, acho que é uma das maiores barreiras, assim, né? Que a gente passa durante essa trajetória. Que é a vida, né? Nascer, né? Deve ser a maior foda nascer, né? Ui! Enfim, né? Estamos aqui nascendo, falando sobre sonhos. Ai, gente, eu vou contar pra vocês o sonho que eu tive hoje. Quem ficar à vontade pode compartilhar seus sonhos com a gente também. A gente vai adorar ouvir teu sonho por áudio, ou você pode mandar por escrito de maneira anônima. Eu posso ler pra vocês. Enfim, né? A gente vê o que faz. Mas partindo da cegonha ainda, né? E do meu sonho. Eu sonhei que estava numa casa. Sonhei que estava viajando. Na verdade, olha que doideira. A casa estava viajando. Era uma viagem da casa. E a gente estava indo pro... Não sei, assim, indo pra algum interior, um lugar no meio do mato. E aí a gente parou ali pra ficar uns dias, né? Pra seguir a viagem. E tinha uma galera que a gente conhecia por lá, assim, né? Tava eu e uma companheira de casa. E... Gente, ia começar uma tempestade gigantesca, gigantesca, assim, ó. Só que a tempestade não tava do lado de fora da casa. A tempestade tava do lado de dentro. Você conseguia ver as nuvens, assim, né? E minha amiga falando, gente, vai chover, olha só a nuvem. Olha isso aí, não sei o que e tal. Eu falei, nossa, vai cair o mundo, né? E ela tava desesperada, e eu também. Aí tal, a gente se perdeu no meio da casa. E começou a chover. Aí, gente, foi terrível. Ninguém sabia muito bem o que fazer. A gente tentando salvar nossas coisas para as coisas não molharem. E... Gente, aí foi babado. Só que aí começou a chover, a gente viu que não acontecia nada. Acontecia nada, só chovia, molhava nossas coisas. Mas tava tudo bem, assim, né? Aí minha amiga veio me falar que desesperada, assim, tipo, gente, vai molhar tudo, vai molhar tudo. Aí eu falava assim pra ela, vai molhar tudo. Tipo, a gente não tinha muito o que fazer, né? A chuva tava dentro de casa. E nisso chegava a galera que era nossa amiga falar com a gente. E enfim, eu fiquei tentando falar pra ela, tipo, tava molhar tudo, mas a gente não pode fazer nada. A gente só pode, sabe, nesse momento, aceitar, assim, né, que vai molhar tudo. No final, a chuva tá dentro de casa e você não pode tirar uma nuvem de dentro da sua casa. Quer dizer, você talvez até possa. Mas nesse caso, não parecia possível, assim, nesse sonho. E aí, foi isso. Com certeza tem muito mais, mas eu não me lembro. Mas pensando, assim, né, no babado da cegonha ainda, né? Na carta da Rainha de Copas. E dessa água como fertilização mesmo, né? E pensando nesse período de quarentena, assim, né? Que a gente tá passando, tipo... Todo mundo dentro de casa, tendo que lidar com uma tempestade. Que, tipo, obviamente vem de fora, mas ao mesmo tempo não é tão de fora, assim, né? Tá dentro da nossa casa, assim. A gente tem que proteger a nossa casa dessa nuvem. Mas de fato, o que, que a gente pode fazer, né? Claro, a gente tem nossos cuidados e tal, né, pra lidar com uma quarentena. Só que fiquei viajando, assim, né? Nesse processo de já aceitar a nuvem mesmo, né? Aceitar essa nuvem, não como sentido de aceitar... Enfim, no baralho cigano, né, que eu tiro, tem uma carta que chama As Nuvens também. Que ela tá muito num lugar de confusão mental. Confusão mental não, mas tipo... tretas, assim, sabe? É um lugar que tu não consegue visualizar muito bem o que tá acontecendo. E acho que as nuvens têm esse lugar, assim, né? De uma certa cegueira, né? Um certo desespero por causa da chuva que tá vindo, né? Mas eu acho muito interessante a gente pensar nessa sequência mesmo, né? Porque a nuvem... é um treco denso, carregado, mas que deságua, né, também, em um dado momento. E acho que, no nosso caso, assim, né, tá nesse lugar de pensar nessa fertilização, né, dessa água, dessa chuva, né, que em um dado momento cai. Talvez não tenha caído ainda, tá todo mundo, assim, né, se confinando ainda, talvez gestando essa chuva, sabe? E mas tá aí, nesse momento, pra gente gestar mesmo essas nuvens, né? E conseguir desaguar elas de alguma forma. Ai, enfim, gente, esse foi meu sonho de hoje. Sonho que eu tive hoje, no dia 26 de março de 2020, em plena quarentena, coronavírus. Esqueci que eu ia falar. Ai. É, não me lembro mesmo, ó, perdi. Enfim, se vocês tiverem sonhos pra compartilhar, mandem pra gente. Pode mandar que a gente vai lendo eles, vai escutando, vai batendo um papinho. E aí a gente vai costurando talvez essa teia de sonhos. Esse programa tá começando hoje, é o programa Caos, programa sobre bruxaria. E a gente ainda não sabe muito bem fazer um programa, né? De bruxaria. Talvez seja assim mesmo. Mas é isso, ele ainda não tá totalmente pronto, não tem formato. E a gente vai construindo, assim como os nossos sonhos. Enfim, gente, eu vou botar uma musiquinha aqui de uma bruxa, de uma galera, na verdade. E daqui a pouco a gente bate mais um papinho. Fiquem aí com White Noise, Love Without Sound. Dream free. Aí, gente, vocês ainda estão aí? Então, essa foi Love Without Sound, que tocou aí. Não consigo tirar essa música. E... vamos seguir nosso bate-papo sobre sonhos. Ia falar um pouco sobre sonhar, né? Sobre o que eu entendo, assim, enquanto sonhar. E o que eu não entendo também. Sentido da diferença um pouco sobre o sonho e o próprio sonhar, né? Pensar também em algumas questões, assim, que eu queria falar, assim, né? Sobre esse período de pandemia, assim, né? Que tá todo mundo passando por um mesmo babado, assim. De ser esse momento de convergência dos inconscientes, né? A gente pode dizer assim, planetários para uma questão assim, né? Que no nosso caso é um vírus assim nessa questão. E enfim, eu tava viajando em algumas coisas, vamos bater esse papo. Ai, sobre fluxos, né? Já que a gente tá pensando nesse conceito, nessa ideia de bruxaria enquanto o fluxo, né? E a gente tem uma pandemia que faz todo mundo romper o seu fluxo. Através desse vírus, né? Acho que não tem palavra melhor para definir esse vírus do que propriamente vírus, assim. Porque, ai, gente, é bizarro, assim, né? Porque, tipo, assim, né? Pensando talvez como um sonho da Terra, assim, né? O vírus chega enquanto um corpo estranho que entra em todos os inconscientes coletivos, né? Em todos os corpos, né? Na verdade, que por onde ele possa se alastrar e afeta totalmente os fluxos, né? Se isso não é a própria bruxaria, eu não sei o que é, assim, né? E aí coloca todo mundo pra dentro de casa pra romper um fluxo, né? E agora tá todo mundo nessa quarentena, assim, né? Não sei se necessariamente dentro de casa, mas nesse alerta de compartilhamento, né? De distância, né? Nesse rompimento de algum fluxo do cotidiano, assim, né? E isso afeta a gente de muitas maneiras, né? Tipo, obviamente, não só no cotidiano, mas nesses lugares de sonho, né? Da gente ter que passar por um processo, de todo mundo ter que passar por um processo, e de todo mundo ter que sonhar alguma coisa, assim, né? Eu gosto muito de pensar no vírus enquanto um vírus, né? No sistema, assim, porque aí ele extrapola, assim, né? Apesar não sei, né? De todo o sistema mundial, assim, né? Tentar cercear e controlar. Ultrapassa todos os limites, né, desse controle, né, e dá vida, né, a uma coisa que é incontrolável, né, que é a gente, né, nossos próprios sonhos. E aí nesse momento de isolamento, né, eu acho que é um período muito fundamental não, mas é a abertura, sabe? Já que esse controle foi rompido de alguma forma, se esse controle foi defasado, né? Se as portas desse controle foram abertas, a gente ainda tá dentro das casas, né? A gente ainda tá nessa distância, a gente ainda tá passando por essa gestação. Mas acredito muito que a gente esteja nesse momento também de fazer a transição desse momento de sonho para o momento de sonhar, assim, sabe? Mas não uma transição, assim, né? Mas acho que a gente, enquanto corpo coletivo, assim, né? Mesmo pensando que a gente sonha junto, né? E a gente se afeta juntas, a gente pode pensar nesse momento de ativar um sonhar coletivo mesmo, né? E a partir disso, a gente sair do estado de experienciar um sonho enquanto espectadores, talvez, sabe? de estar passando por certos processos no sonho e apenas acompanhar, para um outro momento que seria de sonhar mesmo, né? Do sonhar, que seria a ação de sonhar e de poder vivenciar o sonho e o... E poder controlar, né? Poder, por exemplo, caminhar uma nuvem pra fora, sei lá, sabe? Poder sair, poder trocar de sonho, poder fazer várias coisas. Mas esse momento ainda não chegou, né? Estamos nessa quarentena. Estamos, eu diria que numa outra cata do baralho, que seria a cata da torre, né? A cata do confinamento. Que, aliás, nas minhas tiragens, tanto pra mim quanto pra outras pessoas, essa é uma cata que tem saído muito. E é isso. Eu acho que queria compartilhar com vocês essa ideia de... Essa ideia de sonho e sonhar, né? Que a gente tá passando por um sonho enquanto coletivo. Mas acho muito interessante a gente buscar esses lugares do sonhar dentro da gente. Porque, né, a gente vai precisar gestar, né? E acho que gestar é imaginar, né? E imaginar é sonhar, né? E não é só imaginar, né? Imaginar a gente imagina o tempo todo. Mas é imaginar com esse desejo de transformar. E aí a gente deixa de só imaginar e de sonhar enquanto espectadores de um sonho, mas a gente sonha ativamente mesmo enquanto sonhadores. Ai, é isso, gente. Agora eu vou botar uma música de outra bruxa chamada Ruth White. É um disco dela que ela faz uma música para cada carta do tarô. E essa aqui é a carta da torre. Falando da torre, né, nesse lugar. Então vamos botar a torre aqui para vocês, Ruth White. Programa Caos. Thank you. Essa foi a Ruth White com sua música da Torre. Agora tá tocando aí é um som da Mariana Machê. E... ai, gente, nosso programa tá quase chegando ao fim, assim. Ele vai estar indo uns 20 minutos. 20 minutos de putaria e barulho. Ai, mas sabe, queria falar um pouco ainda sobre esse lance da... como é que é o nome dela? Da cegonha, né? Eu tava pensando aqui... que ela não é a própria gestação em si. Ela não é a própria gestação em si, né? Mas talvez um anúncio dessa gestação, né? Que a cegonha, ela vem trazer um novo, assim, né? Mas quem gesta... a gestação, quem faz é a gente, né? Pensando, comparando, né, o sonho com... que eu narrei pra vocês, com essa carta, né? É como se a cegonha fosse a própria nuvem, né? Esse anúncio. E a gestação mesmo fosse a chuva, né? E a casa, né? E... isso é algo que a gente que faz, assim, né? Pensando por esse lado. E... Por que eu falei isso mesmo? Não me lembro. Mas... é, acho que é isso, assim, né? Pensar esses lugares da torre, né? Que a gente tá... tá todo mundo em um certo confinamento. E é claro que o mundo já acabou, todo mundo já sabe que o mundo acabou. O coronavírus foi só a porta de abertura mesmo para esse, para essa outra dimensão desse novo mundo que tá para nascer, todo mundo sabe. Mas para esse mundo nascer, a gente vai ter que enfrentar a chuva desse mundo que morreu, né? Morreu há muito tempo. E segue ainda assim dentro das casas da galera, né? Tipo, segue ainda nos espaços em todo canto. E todo mundo já sabe que é furado, todo mundo já sabe que é, sabe? Que a desgraça toda tá nesse mundo colonizador. E morreu, né, gente? Morreu. Só, a gente só precisa enterrar, assim, né? E acho que tá nesse lugar da gente agora de fazer a gestação, né? Que a chuva já tá aí. Então, acho que nosso papel, né, enquanto sonhadoras, é de fazer essa gestação que tá por vir, assim, né? Nessa torre, nessa torrezinha de cada uma. E... enfim, gente, basicamente é isso. Eu vou... ai, mandaram uma mensagem aqui que eu achei muito... muito interessante. Que ainda pensando nesse babado dos fluxos, né? Que é que às vezes não tem mesmo o que fazer com as nuvens, né? Mas lidar com elas até o vento soprar dali. Gente, é tipo... é fluxo, né? Então... acho que... a gente, enquanto bruxas, né? A gente precisa aprender... a observar esses tempos, assim, né? Observar esse momento que... observar o vento, assim, né? Por exemplo. Mas observar esses fluxos da Terra pra saber mesmo a hora de agir, assim, né? A hora de sonhar, no caso. Porque... basicamente, né? Sonhar não seria nada além do que...

Quanto dois? Eu subi uma montanha. No topo. Estamos os sonhos, decoramos os sonhos. Desafiamos fogo aos sonhos. Três, burocracia. As pessoas se espalharam pelo topo da montanha e passaram a falar umas para as outras dos sonhos. Dos outros. Conforme lembravam, sussurraram, foram para o topo das montanhas, falaram muito alto para o eco da montanha ou se esconderam numa pedra e falavam só quando alguém se aproximava. Dormir juntos. Todos dormiram juntos em uma cabana no mesmo quarto com 16 colchões lado a lado. A ideia era poder trazer para os sonhos as imagens produzidas durante o dia e tentar observar se alguns signos se repetiam nos sonhos coletivos. Programa Caos. Ai, gente, então, esse foi o Programa Caos de hoje, pro nosso primeiro programa. Falando sobre sonhos, trocando essa ideiazinha. Nosso programa de bruxaria semanal, todas as quintas-feiras. A nossa convençãozinha da Rádio Noia. Agora, por último, vocês ouviram de Amanda Galás cantando The Litanies of Satan. E ouviram o áudio da narração do texto da Fabi Borges. Futuros sequestrados e antissequestro dos sonhos. Recomendo muito a leitura. Tem o áudio disponível no archive. Babado para quem quiser pesquisar sobre sonhos. Enfim. Não sei muito mais o que dizer. Agradeço a todos que estiveram com a gente, tanto online, nessa rede cibernética, quanto em outras redes também. Maria Cigana tá falando aqui uma coisa que eu não entendi. Falou o primeiro o quê, Maria? Ah, enfim, eu não sei. De nada. Ai, enfim, gente. Esse programa vai estar disponível em breve no archive.org também. A gente vai criar uma pastinha e vai botar todos os programas caos lá. Os programas outros podcasts a gente vai upar no Spotify. E os DJ sets da semana a gente vai upar no SoundCloud, gente. Sim, hoje foi o primeiro programa, Maria. Ai, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, tudo bem. Não é sobre gostar, é sobre sonhar. Então, é isso, minha gente. Semana que vem vai ter um programa babado sobre oráculos. Eu vou chamar aqui uma galera que faz leituras de oráculos, tarôs e vários babadinhos. Espero fazer uma conferência com elas. E a gente tem um programa cheio de bate-papo e muitas coisas interessantes, né? Muita bruxaria, que a gente tá aqui pra isso, né? Tá todo mundo de quarentena, será? Então vamos fazer bruxaria, né, gente? Chegou a hora. É isso, gente. Em breve o programa é disponível pra vocês. Um bom dia a todas as bruxinhas online. E até a próxima.